Legião Retro. Legião Retro. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Aqui no Príncipe Negro Retro. Quanto mais o tempo passa, e agora, hein? Mais eu gosto de você. E esse jeito? Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Edielson. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. As apimentadas aqui com a gente. Quanto mais uma vez marcando presença do príncipe. Obrigado, as apimentadas. Alô, apimentadas. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo. Meu amigo João Tubarão já tá com a gente. Eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. E a Brendinha deseja os parabéns. Cada dia que passar, pra Duducha, que Deus abençoe, Duducha. Muito mais. Assina a Brendinha com muito carinho. Meu amor, é por você que canto. Ah, Dudu, saiu da família do Alas, é. Obrigado pelo carinho, parabéns, vamos lá. Agora sim, pô. Bora. Mabel também, né? Só a família, bora. Príncipe Negro Retrô. Um abraço, Vânia. O Eric, cada dia esperança com a gente no Retrô. Nosso parceiro Marcinho. Aqui com a gente, e a sua esposa Regina também. Obrigado, Marcinho. É por você. Tá aqui no ladinho. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda. Alô, Chitara! É por você. Tá na live do Chitara aqui, ó. Que canto. Parabenizar nossa amiga Mila Cigueirão pela passagem do seu aniversário. Tá aqui com a gente, parabéns, Mila. Tudo de bom, obrigado pelo carinho. Seja à vontade, estou em casa, Mila. Um abraço, padrão, picareta na área. Ô, picareta! Não me olhe assim desse jeito, meu bem. Perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo do que der. Falou, André! Que vier. Príncipe Negro Retro. Sempre te amei. Ter a lenda viva das aparelhagens. Está o fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Vai fura olho! Uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Nosso parceiro Cláudio, lá do quintal. E Alex aqui com a gente, também o casal Retrô. Fala comigo. quebra esse gelo. Me dá um beijo, com você eu vou fundo pro que der. Mas não foi tanto assim. O Rodrigo Neves, o Júnior e a família Rock Song com a gente. Deu uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Eu passei o Ricardinho Ostenta com a gente no Retro. Um abraço, Ricardinho. Fala, minha delegada. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Égua do sol. Vendo as flores coloridas. Manda um abraço especial, nossa amiga Gleice com a gente. E o Edson. Estou curtindo hoje o príncipe aqui no palácio. Obrigado, Gleice. Obrigado, Edson. Sinta-se à vontade. O nosso amor aqui nasceu. É Marivaldo! Mas com o tempo se perdeu. Como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem me pede pra você voltar. Não empurra, porra, não empurra, peraí. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você distante. São mil razões para chorar a todo instante. Príncipe Negro Retro. Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra. Um abraço muito carinho. A princesinha Paola também. Um beijo forte, Ledinho, o Gelson Rebelde. Nossa amiga delegada, toda a família reunida no Retrô. Alô, Paola! Um beijo, meu amor, valeu! O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo bora, se perdeu. Como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Bora na saudade! Eu vou fugir desse lugar. Cheguei, rebelde! Que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Edielson tocando pra vocês. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos. Meu parceiro Alexandre, aqui com a gente, obrigado, Alexandre. Alô, Imperador! Nosso amigo Tassila Andei tá aqui com a gente também, a primeira dama. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. A letra é assim, ó. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Meu amigo Isaías, sexta-feira vai estar aniversariando lá no Botequim. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te deixa eu ver se eu vou me achar com carinho, passando pelé. Abre a mochila pra gente. Coberta no palácio, obrigado. Marcelo Vivo! Alô, Marcelo Vivo! Tamo junto! Marcelo Vivo! O Alex super bem com a gente! E meu parceiro Bacurau aqui do lado, hein? Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. E o craqueado! Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Príncipe Negro Retrô. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa. Nossa amiga Marta, o Chá de Banda aqui com a gente no ladinho, curtindo o Retrô. Obrigado. Galera da GDP da Pedreira com a gente. O excesso tá na. Do clube de Belém com a gente, aqui, imperador. Alô, Rosano! Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste danos sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. Maruito! E tantas vezes eu também. Igual criança, você é a família, gente. Fechei a porta teu querer. Quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Nosso amigo Porquinho, Porquinho Retrô e a sua marca, seu amor. Só na base do casal, Adilene, Baby, Vera, Isaías. E tantas vezes tu também, Bruno, por mim choraste alguma vez. E com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender. Nosso amor vai só crescer. Eu já só agradecer com muito carinho, agradecer aqui meu grande amigo Carequinha com a gente, lá da JN Boutique. Sucesso em Belém! Aí que tá no apoio do Retrô. Da JN Boutique, abraço forte. Obrigado pelo carinho, está à vontade no Palácio dos Pares. Carequinha e companhia, valeu. Tamo junto! Que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. Brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor. Pequenas coisas do amor. Esse às vezes, eu às sou vezes. Everybody's talking at you. I can hear a word saying. Only the echoes of my mind. Meu parceiro Max Pirada. E a primeira dama é com a gente também. I can see the faces. Only the shadows of their eyes. I'm gonna let the sun keep shining through the pouring rain. Going wet weather. My clothes, oh, oh. Take Drinking off of the Nordic swing, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a storm. I'm gonna where the sun keeps shining through the pouring rain. Going to where the weather suits my clothes. Taking off of the north east wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a storm. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm gonna let you. As I walk along, I wonder what went wrong with our love that was so strong. Obrigado, pessoal de voz. Nosso convidado de três dias. O estádio mais com a gente no Palácio Inglês, valeu! Só pra você. Meu parceiro Erlon, aqui com a gente, chama o Erlon. She ran away and I wonder where she will stay. Eita Deus. My little runaway, run, run, run, run, runaway. Alô, Palácio! One more from you, I drift away. Maxi Mirada trouxe até a sogra pra você, Redro. Vamos, se dá uma! Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do. Égua da viagem. Sinceros aí! Se você brigar novamente, vou embora. Mas sou sabendo. Alô, princesa! Agora eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Um abraço pra Sueli, Serrão, com a gente. Curtindo o retorno também. Olha o Sueli. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Só ela, né? Eu não presto mais, eu te amo. Essa é o Belo do Sincero. Olha os pessoa que tá aqui com a gente, Edilson. A nossa amiga Eduarda Bonanza. Meu parceiro Mirim também tá aqui com a gente, seu esposo. Alô, Laje! Curtindo hoje o Príncipe Negro, hoje no Palácio. Vem aqui, Eduardo, me dá um abraço na gente aqui, minha madrinha. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Olha, Eduardo Bonanza! Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Príncipe Negro. Eu não presto, mas eu te amo. Será? Eu não presto, mas eu te então amo. Então toma! Garçom Canarinho, chega aqui rapidinho. Eu ontem fui rever o meu amor. Faz tempo, hein? O tempo passou. Alô, Anne. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Alô, Marcinho! Não sei por que ela... Olha o Babalu da Nike! Não foi casar. Ai, essa minha dourada não chega! Mas eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana, ela fica comigo. Príncipe Negro. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. E o Wallace fala assim: não casou comigo porque eu nada tenho. Meu irmão. Recebendo com a gente aqui a nossa amiga Eduarda Bonanza, amiga do povo jurunense. Olha, Eduarda, parabéns pelo trabalho social que você desenvolve hoje prol da nossa comunidade, não só nos Jurunas, mas em toda Belém. Quero dizer que ela nós estamos juntos. Felizes da vida com você. Obrigado pelo carinho. Tem. Olha aqui, é o Príncipe Redrô. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. E aí? Não casou comigo. Quem mandou ser liso? Lá vem mais uma! Arrepia, DJ Edielson! Eu manda ver! Edielson! Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. E o nosso prestação ali. Alô, Tarcísio! Não vai cobrar o rebelde. Tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Dia 26 de janeiro. Vamos deixar no Estrela do Norte. Tudo concreto. É, prestação. É lá que vai morrer a dívida. Acontecer e deixar tudo acontecer. Olha, Anderson! Olha a paradinha! Adilson e Edielson. Aqui. E a nossa amiga Lei da Natura, o Gago da Pista Negra com a gente. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Alô de Selma! Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Cadê o arroz com carinho? De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Amanhã vai ter porco, meu irmão. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu danado da saudade de camarote. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Toma. Mas açaí, você beleza. Também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Embora. Tenho muito para te dar. E hoje domingo, o aniversário do empresário Bad Boy. Lá no Pinguí, lá no Parque Show. Segunda-feira vamos estar na Marambaia, lá no Arém, segunda-feira. E agora? Marcelo Nicolau, Gelson, aonde o DJ disse que deu pontapé inicial. Alto som, Arjou de Estéreo. Lembra do carinho, Nicolau, tamo junto. Satisfação, revelo, mano. Você de casa. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Edielson tocando pra vocês. Edielson. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Meu olhar distante. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, lá vem o beijo. Te beijar tua boca. Um beijo, amor. Outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. O Edielson chegou. Me ama, finge até me engana. O nosso vereador Rosana com a gente. Meu parceiro Sabi, tá na área, alô Sabi. Só a galera do merengue ali, ó. Alô, Tassilandê. Meu parceiro Rafinha, obrigado Rafinha. Se rosque meus braços, me mata de amor. vozes no meu radio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Essa aí a galera canta. Estou estranho, eu voltei mais. Quem sabe canta aí, vai! Vocês! Sempre está lá. Estava em seu lugar, sempre está lá. E vê ele voltar. O tolo tem minha. Alô, apimentada! Primeiro fogo, vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar, meu grande bem. O Axi Pirata gosta. Eu te dou minha vida. Alô, as princesas! E os príncipes também com a gente. Aqui. Minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz. Fecha os olhos e viaja, vai. Foi tão ruim. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Égua, levou tudo. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi. Alô, Leca! Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Os motoqueiros e seguidores. Sinto tão mal assim. Pra mim, pra mim. Uma viagem no tempo, uma viagem no mundo da música. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou. Meu parceiro Stig, lá na Marina BNB aqui com a gente. Obrigado, Stig, mais uma vez. Tá curtindo o som que ele dá valor. Tanta dor. Obrigado, Stig. Dizer não, ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar, eu vou. Olha, Gelson, se liga no SUS. Tá aniversariando hoje. Daqui a pouquinho vamos fazer os parabéns pra ela. Que foi, e para os aniversariantes da Luiz também. Quem perdeu, pode arrumar! Um grande amor. Nosso amor. Um caso complicado de se entender. Príncipe Negro. Negro. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Égua da viagem. Nosso amor é lindo, é grande, o encanto. Nossa amiga Dave aqui com a gente. Lá da Flor de Mila. Tá curtindo o retrô também aqui hoje no Palácio. Obrigado, Deiva. Olha meu retrô! Príncipe Negro. Eu sei que a gente nasceu um pro outro. Adopira. Nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. O amor se fez, o amor se fez. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando. O Raimundinho do Juruna está aqui com a gente. Tanto dançar com você. Aqui. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Fingir não me ver. Eu me vejo sozinho. E quando eu estou As princesas e príncipes do retrô já estão na área. Nós dois, Príncipe Negro. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Edielson tocando pra vocês. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Olha, Eduarda Bonanza. Aí só com ferida, uma atrás da outra, vai. Sempre assim. Esse amor no começo. Alô, Mirim! Prepara o churrasco que eu vou lá. A verdade, nada demais. Pra lembrar. Eu vou tocar só dessas aí, ó. Fica por trás. Vem, meu amor, vem, vem. Eles são os motoqueiros e seguidores do Príncipe Negro Retro. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga. Faz a galera relembrar lá da época da Sudã, do Ipanema, dessa época assim, ó. Bora! Bora! Bora, Edielson! Toma! Toma! Bora relembrar! Bora, vai! Hey, DJ! Show com a gente! Vamos pro dente do Brega Night! Tamo junto! Pode crer! Já já tem o Mano Edilson, muita saudade! Minha amiga Rayane com a gente, um beijo, Rayane! Beijo, princesa, vamos ver! Olha, Júnior Barcalê! Olha, o Gelson, subindo o DJ Rione! Rione! Lá do Búfalo do Marajó, tá com a gente! Bora, Rione! Bora dar um giro, hein? Bora! galera dá um giro! Lembra, Bacurão? Alex Lega Super Band, bora, Birubi! Eu quero ver agora! DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu. Gira o dedinho! DJ Edilson e Edielson. O Wallace Fantasminha Lenda. Vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. E as lourinhas da treta também. Vou dar um giro primeiro no Jurunas. Pra visitar. Quem é do Jurunas aí? De lá emendo para a terra firme. Porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Quem é do Guamá? Sou uma galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edith e Ediaço, meu irmão. Lembra, Chitado? Lembra, fera? Passando bem, eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar. Zeca da Joia, pro barulho da japonesinha. E te amar. Alô, Melhor! Quem sabe canta? Agora que você é príncipe. Babalu da Nike e a dona Leite por ali, só olhando por cima. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Nosso amigo DJ Nandinho, lá do Super Pop Live aqui com a gente. Alô Nandinho, vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá que a madrinha tá aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Simone. E a tua galera andando com a gente. Olha o Flávio caceteiro só olhando por cima. Se for olhar sozinho, todo nosso amor. Tão só pela noite escura. Vamos aí, o Dudu, a primeira dama, Carol, com a gente. Alô, fera. A chorar. Passando o Francisco! Oh, oh, obrigado, Silvio, obrigado, Luana. E o Calandrini. Lecão. Os motoqueiros de seguidores. Bora, Rogério. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Edielson. Dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Bora, Marivaldo. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Príncipe Negro. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só. Obrigado, Vila Siqueirão, com a gente. Curtiu o nosso retrô ainda. E ainda comemorando o seu aniversário, né? Já é de maior, já tem 18, né, Luiz? A chorar minha dor. Está chegando o maior e melhor evento de saudade no norte do Brasil. Fest Saudade 2020, original. Sábado 7 de março na Via Show, reunindo as maiores e melhores aparelhagens de saudade em um só evento. Príncipe Negro Retrô, Cineral Digital, Luxuosa Carroça da Saudade, Pop Saudade, Siqueirão, Lendário Rubi Saudade. Juntos em um mega evento, com 12 horas de duração. Início 5 da tarde até às 7 da noite. Portaria liberada e carteirinhas de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Ninguém vai ficar de fora desse duelo nostálgico e inesquecível de saudade. Sábado 7 de março na Via Show. Fest Saudade 2020, original. No final, você escolhe o vencedor.